Hoje, na Cabeça de Ned, vamos à grande questão que surgiu neste episódio 6 e realmente foi uma situação dramática, mas hoje esperamos, nesta meia hora de discussão, ver isso respondido. Terá Tyrion 1 metro ou 95 centímetros? Que riso tão credível. Vamos começar a Cabeça de Ned. A Cabeça do Ned. Bem-vindos ao 6º episódio da Cabeça de Ned. Eu sou o Manuel Reis e, como não é habitual, não tenho aqui nem a Leonor nem o Vítor Rodrigues. Eles estão de pausa esta semana, mas tenho dois convidados muito especiais. Uma grande amiga minha e uma nerd de Game of Thrones que me massacra todos os dias porque eu não li os livros e bate-me com os livros porque eu não leio os livros, não é? Que é a Marta Gomes da Silva. Olá, Marta. Boa noite. Como estás? Tudo, tudo bem? Esta voz dócil engana. Engana muita gente. Do outro lado, via Skype, para todos os críticos da qualidade de som, tenho... Tenho um outro convidado, que é o Ricardo Rodrigues, que Olá. É o editor de cinema do Espalha Factos. Tentámos televisão, mas estavam todos ocupados. Ricardo, muito obrigado por ter juntado. Obrigado, Espalha Factos, que tem um programa aqui na Rádio Zero, para quem ouve isto pela Rádio Zero. Quem, sim, não é ouve, quem não ouve, não sabe o que é o Espalha Factos. Eu já colaborei no Espalha Factos. A sério? Há muitos anos, sim. Quando aquilo, quando disso. O Espalha Factos começou como... Como site. Sim, sim. É verdade. Quando tinha os problemas de servidor e tinha o hífen no endereço. Bons tempos. Mas bons olha, tempos. Deixa-me também avisar que sim. Deste lado também fala uma pessoa que lê os livros, por isso vais ser aqui. Sim, sim, vou ser massacrado hoje. Hoje duplamente vou ser bombardeado. Se bem que eu já não me lembro de metade, mas sim, também serve. Mas isso é relativo. Já falamos dos palhafactos mais no final. Para já vamos, e já agora deixo um aviso a todos os que nos ouvem pela Rádio Zero. Podem só ouvir um tema hoje no podcast, porque isto deu que falar e está ainda a dar que falar, por isso provavelmente estes 28 minutos vão ser cheios de Sansa Stark. Foi claramente o momento do episódio. Não sei se concordam, sempre concordam comigo. Refere-se à violação em particular. À violação em particular, sim. Sim. Não. Sim, porque também é uma não. surpresa tanto para os fãs da série como para os fãs do livro, porque pronto, a história dela já está a exceder o que conhecemos do livro, digamos. Sim, e também é uma alteração àquilo, sim, que acontece nos livros. Sim, sim. Mas pronto, vamos começar pela Sansa. Sansa Stark, que se casou com Ramsay Bolton, não Snow, Bolton, e cujo casamento foi consumado numa noite de núpcias muito má, muito terrível, extremamente terrível, foi horroroso, provavelmente foi horroroso, provavelmente não foi, foi horroroso. Eu não estava a contar com isto. Eu por acaso também não. Eu, aliás, quando eu vi o episódio, eu infelizmente já tinha visto alguns spoilers, porque... Temos que evitar mesmo a internet no dia. Não, os spoilers que eu tinha visto era nem vais acreditar no que Sansa Stark fez. No que Sansa Stark fez, atenção. Pois, ela no não que fez ela nada. Fez. Ela não fez nada, fizeram-lhe ela, pobre pois. Coitada. Mas no que ela fez, eu quando vi a cena a acontecer, quando os vi entrar no quarto, disse, pronto, ela vai matá-lo. Sim. Epá, pensei logo, por aquilo que tinha lido, por aquilo que ela fez e por aquilo que aconteceu, sim, sim. Ela vai matá-lo. Eu achei que ela ia puxar uma faca, sim, ou qualquer, sim, coisa, sim, enquanto estava a passar, sim, as mangas. Exato, porque nós não a vimos a vestir-se. E há um plano muito enganador, há um plano da manga dela. Exato. Parece mesmo que vai sair de lá qualquer coisa. Sim, mas... Epá, e foi uma facada... Sim. No estômago que nos deram. Mas vocês só viram Sansa Stark em todo esse segmento? Não, não viram mais nenhuma personagem? Vimos, claro que vimos. Mas antes vamos abordar a polémica. Porque há muita gente que está... Tu só viste o episódio hoje, não foi, Marta? Sim, mas pronto. Li os livros. Sim, pronto. Mas há muita gente que está chocada e a abandonar a série. Por causa de uma violação. Sim. Sim. Porque, porque se queixam que isto é violência gratuita. E porque... sim, eu sei, eu também me ri quando ouvi isso. E porque se queixam que isto, a utilização da violação como ferramenta narrativa não devia ser usada e foi usada, foi mal utilizada por Game of Thrones. Mas é a primeira vez que aparece na série? Não. Sim, e isto é um bocado estúpido. Não. E é um bocado estúpido argumentar que esta violação foi fora de história, digamos. Primeiro, que ela acontece, não, só que uma personagem não é diferente. Não é só isso. Primeiro, quando dizem violência gratuita na série, porque nos oferecem violência gratuita. Meus caros, a primeira cena da série começa com, é uma decapitação. Sim, verdade. Portanto, esse argumento da violência gratuita esgota-se logo aí. Sim, e a minha mãe conhece a série como aquela série em que toda a gente morre. Exatamente. Sim. E morre de formas horripilantes. Se querem falar de violência gratuita, vamos para o Red Wedding. Portanto, depois, violação utilizada como ferramenta narrativa. Meus caros, isto são tempos medievais. Se não fosse utilizada a violação como ferramenta narrativa, eu até me surpreendia. Sim, e seria também fora da personagem do Ramsay ele, do nada, também dar uma de Tyrion e respeitar os votos da virgindade da Sansa. Exatamente. Quer dizer, é assim, se ela o matasse, ok, sim. Isso aí seria brutal, seria tipo fantástico. Sim, esse seria o fator surpresa. Exatamente. Mas não, ao mesmo tempo não podia ser. Mas isto foi um fator surpresa, de certa forma. Não, porque ver a cena desde o momento em que lhe vão dar banho, em que o Tyrion vai buscar e que lhe pergunta se ela lhe dá a mão. Uh-huh. E toda a sequência. Por um lado, eu estava com esperanças que ela realmente tirasse uma faca e lhe cortasse o mesmo que ele cortou ao Tyrion. Sim. Ao Tyrion. Mas como isso não aconteceu, depois não aconteceu isso, mas aconteceu outra coisa. E eu gosto mais da outra coisa que aconteceu. Gostaste da violação? Não. Não me estou a focar na Sansa. Do Rick. Eu gostei do Rick. Sim. Da reação do Rick. Toda a cena do personagem. Sim. Isso acho foi que, muito bem eu usado. Acho que isso foi mais surpreendente. Ele esteve fantástico. Aquele plano da cara dele estava ótimo. E não sei, a expressão dele estava ótima. Não, e quando ele diz Warden of Eddard Stark. Uh-huh. Sim. Para mim foi aí, foi logo aí. Pronto, e depois a partir do momento em que ela não puxou uma faca da manga, toda a expressão dele na cena, o olhar, por um lado, tudo bem, tenho a este... tentar evitar o olhar, não, mas e, olhar. E ter o Ramsay a dar-lhe uma ordem, a não desafiar a ordem, mas no olhar dele houve ali qualquer coisa que mudou. E isso, quer dizer, isso para mim foi mais importante do que a violação, porque, quer dizer, a partir do momento em que ele rasga o corpete, vai acontecer. Não, já não há nada a fazer, vai acontecer ali. Porque o tio não ia saltar para as costas e atacá-lo, portanto. Ainda não está nesse ponto do personagem. Já faltou mais. Sim, claro. Deve estar para breve, não? Ricardo, concordas com isto? Sim. E não sei, acho que a cena toda foi muito bem feita em termos de tanta música, tanto de imagem e tudo. E lá está, não acho que seja inútil, porque mesmo nos livros esta cena acontece, esta violação, só que lá está, não há Sansa em Winterfell, é outra personagem. Uh-huh. É a amiga dela, não é? Sim. Que já não aparece desde a primeira temporada. A Jane. Sim, a Jane que está a passar por Arya. Mas lá está, a Jane está a passar por Arya. Sim, não é livros. Portanto, Ramsay casa-se com a Arya e pensa que está a violar a Arya. Uou, sim. A Arya que é muito mais nova do que é na série. Sim, exatamente. Também a Myrcella e... Uau, ok. Isso é muito chocante. Sim, porque ele supostamente não se casa com a Sansa. A Sansa nos livros está escondida ainda no ninho da Águia, acho eu. Não, tu... não. Não? Não, diz a pessoa que não se lembra de nada dos livros. Ah, é. Não, porque eu li até metade do Dance of Dragons, porque eu depois desisti que já estava a ficar de farto de certas storylines. O Mindinho pega na Sansa e vai com ela para outro sítio. Ah, pronto. Ah, okay. Então pronto, isso já é já é para os fãs dos livros descobrirem. É para ler até ao fim. É para ler, exatamente. Ok. Bem, se vocês não têm nada a adicionar a isto. E a cara da Sansa? Durante. É que antes de. Durante, não temos. Não, mas antes de mudarem o plano para o. No penúltimo plano do episódio. Sim, sim. Epá, estava tipo vítima de pré-violação? Não. O que é que lhe disseram no episódio anterior? Acho que foi no anterior que foi lá uma senhora ter com ela. Sim, sim. Tu tens amigos no norte, acende a vela, tu tens amigos. Pá, ela no próximo episódio vai acender a vela. Sim. É? Ela no próximo episódio vai acender a vela e vai chamar os amigos. Ah, sim, sim, sim. E também uma das partes que chamar os manos para dar uma tareia. É, para chamar o gangue. Mas uma das partes que ainda não falámos e eu gostei muito da Sansa é a parte do banho que como é que ela se chamava? Aquela que estava a dar. Miranda. A Miranda, exatamente. Eu adorei quando a Sansa se virou para trás e disse então quer dizer que ainda o amas? Ou quando é que paras de o amar? Algo assim. Há quanto tempo é que estás com ele? Sim, sim, sim. Sim. Achaste que ele ia ficar contigo para sempre e eu vim cá estragar os teus planos, foi? Exatamente. É que lá está. Nós temos ali uma nova Sansa que veio a crescer imenso estas últimas temporadas e eu adoro esta personagem agora. E lá está, nós vemos no final ela a ser humilhada. Mas não acham que isto é um passo para trás? Tendo em conta a evolução da Sansa nos últimos. Não, especialmente nos últimos episódios e do crescendo que ela teve. E... Eu não acho, porque também acho que não faria sentido ela simplesmente o matar ali. Acho que não faria sentido nenhum para ela, não fazia sentido nenhum para a história. Porque depois dela o matar, o que é que lhe iria acontecer? Ia ser presa, basicamente. É que muita da temática da personagem esta temporada, e nós temos explorado isso aqui no podcast, como vocês têm ouvido, é o crescimento da Sansa. Eu, sinceramente, eu achei isto um passo atrás. Um passo para trás no crescimento, sim. Eu achei que não, por acaso. Na evolução da vingança, a do plano de vingança dela. A sensação com que eu fiquei foi que ela precisava de um empurrão. Para sentir que tinha realmente aliados e que ia precisar de aliados naquele sítio. Porque não pode ficar. O Mindinho foi-se embora. Sim. Sim. Ela pode ter assim alguma reserva em relação à ajuda ou não dele, ou ao interesse dele. E quer dizer, e o facto do marido dela a ter violado ali, ter o Theon ter assistido, ela estar a ser tão humilhada, a sensação com que eu fiquei foi que foi o empurrão que ela precisava para. Ok, está na altura de descobrir quem são realmente os amigos que eu tenho aqui, quem é que se lembra e quem é que me vem, com quem é que eu posso contar. Portanto, achas que ela também, não estou a dizer, isto é muito sensível, é um assunto sempre muito sensível, por isso não quero usar as palavras erradas, mas achas que ela também, não quer dizer deixou? Não, acho que não deixou. Mas que isto pode servir como para ela ter no Rick um aliado para o seu plano de vingança. Sim. Sim, eu por acaso também achei isso. Uhum. Que ela não confia nele neste momento, não quer nada com ele, mas... Mas depois ele desta situação em que ambos ficaram feridos, ela foi violada psicologicamente e ele... E fisicamente. Foi violada fisicamente e psicologicamente e ele já tem sido alvo de violação... Sim. Física tortura e psicológica e tortura. Sim, e... quer dizer, cortaram-lhe tudo. Sim, cortaram o que tudo, havia para cortar. Dedos, tudo, dedos, tudo o que podia ter sido cortado. Já vamos falar sobre cortes no final do episódio. Mas eu acho que sim, que foi uma maneira, talvez não seja já imediato isso, mas acho que foi uma maneira de os aproximar, quer dizer, de dar-lhes ali um inimigo comum. Uhum. Quer dizer, o inimigo já era comum, mas agora, sim, agora ainda mais. E também acreditam que o Ramsay é, sem dúvida, o digno sucessor do Joffrey. Do Joffrey. Joffrey é o digno sucessor do Joffrey na categoria de personagem mais odiável há muito tempo. Sim. De Game of Thrones. É engraçado porque eu vejo sempre, por exemplo, os episódios com amigos e eu tenho sempre assim um feedback logo imediato. Uh-huh. E mal acabou o episódio, uma das primeiras coisas que me disseram foi: eu odeio mais este gajo do que o Joffrey. Por isso. Porque isto é completamente louco. O Joffrey era um puto mimado. Este é completamente insano. Sim, é isso. E porque lá está, o Joffrey, como era mimado, lá está, ele também fez imensas coisas horríveis, Exato. mas não sei, ele também não tinha tantos, vá, colhões como este tem. Este literalmente Podes faz usar a tudo o palavra que quer. colhões, sim. Pronto, Bem, é isso. esta família, o Brasão, é um homem esfolado, portanto. Sim, isso Sim. diz tudo. Pronto, e a sede deles é o Forte do Pavor, vai, em português. Sim. Portanto, acho que está. As traduções portuguesas são sempre um bocadinho estranhas. Não está má, em inglês é Dreadfort. Sim. Sim. Não, não, mas Não. é só tipo, as pessoas estão habituadas, quem está habituado a ver a série. Sim. Oh, para mim. Sem legendas. Eu também Shhh. vejo sem legendas. Eu Mas quer também. dizer, o Forte do Pavor, para mim, ainda agora começou a aparecer na série, não é? Não teve assim muita presença e nos livros é constantemente Sim, referido. Os Bolton os Bolton, aliás, estão estão constantemente a ser referidos nos livros, Sim, é verdade. portanto. Sim, só agora é que tu estás. Já tens referências Sim. ao longo da série e aparições dos personagens, mas só agora é que está realmente a Sim, haver porque eles uma. estiveram quietinhos no canto deles porque nunca teriam nada a ganhar. Uhum. Quer dizer, não tiveram nada a ganhar até o momento em que participaram no Casamento Vermelho, portanto, não. Sim. Ok, bem, eu pensava que isto ia demorar imenso tempo, este assunto, afinal, ainda temos 12 minutos, pelo menos, para falar. Por isso, Sansa, está tudo dito, Acho que por sim. hoje? Acham que sim? Sim. Ok, Acho que sim. então vamos passar à Arya. E eu adorei um momento da série. Acho que foi a última coisa que disseram à Arya neste episódio. It's time for you to become someone else. Eu pensei logo, mal, estes gajos deram um Arrow. Não, mas isso está nos livros. Sim, mas é pá, tipo, eu lembrei-me logo da abertura de Arrow. Eu não vi o Oh, início da sim, série, ok. portanto. Tu vês, Ricardo? Não, não, Ok, não acompanho porque também. no genérico dizem sempre I'm Oliver Queen, não sei o que, não sei quanto. É a altura, it's time for me to become someone else. It's time to become something else. E pronto, pensei logo nisso. Mas é nerdice televisiva Eu por minha. acaso vi um. Desculpa lá estar a interromper. Força. Vi uma crítica do IndieWire a este episódio e a jornalista, e queria ter a vossa opinião. A jornalista veio com uma ideia que se calhar até é interessante explorar, porque ela Sim. disse que quando houve essa cena que ele disse It's time for you to become someone else, que a Arya supostamente agora ia se tornar alguém, digamos, e que se calhar era um possível recast da Arya. Mal. E eu não sei até que ponto os fãs mesmo colados iriam gostar muito disso. Porque acho que Epá. já há uma familiaridade bastante grande com a Maisie Williams. Epá, não façam isso. Pois. Não façam isso, pá. Não façam isso. Porque lá está, eu também não sei como é que acaba a história da Arya, eu também já estou a zeros na história da Arya. Por isso também fiquei Marta, a um pouco história da assustado. Arya acaba. Ele chegou ao meio do Clash of Dragons. A história da Arya Não, ele ficou no Dance with no Dragons. Dance with Dragons, sim, Sim, eu desculpa. são dois livros em Sim, inglês sim, com o sim, mesmo sim, sim. nome. Não, Sim. esquece, esquece, esquece. Ok. Em português é que são dois livros. São São dois. quatro. São. Sim, são quatro. São Sim, são quatro quatro, livros. sim. Ok, portanto, ficaste no Eu terceiro. fiquei. Não, o meu problema é que o Dance with Dragons, nas páginas iniciais, não fala sequer da storyline da Arya. Então a última coisa que eu sei é do Feast for Crows, que é ela em Bravos, a fazer o serviço que ela anda a fazer, basicamente. Ok. É assim. Spoilers? Força, força. Pronto, ok. A Arya nos livros não muda de aspecto. Portanto, essa ideia do recast não faz sentido. Ok. Ótimo. O que eles. Bem, peço desculpa, spoiler enorme, mas pronto, a minha irmã anda a falar nisto há semanas, não quer saber. A Arya não vai mudar de aspecto, a Arya vai ter uma nova identidade, mas como ela chegou a Bravos e entrou diretamente para aquele santuário, na rua não a conhecem. O que ela vai fazer é adquirir um novo nome. E nos livros ela vai sair do santuário e vai ter que se desembaraçar. Com um novo nome, com nova Com uma identidade. nova identidade, acho que é a gata. Vai ser a Sim, a gata. eu isso ainda li, era a gata dos canais, algo Exatamente, ela assim. vai andar pelos canais, vai vender mexilhões, vai vender Sim, é isso. conquilhas. Ok. Não vai Isto mudar de parece muito aspecto. estúpido, mas é verdade. Ok, E tudo sem a agulha, sem nada daquilo que fazia dela a Arya. É pá, sim, mas isso é enfim. Pronto, agora, quer dizer, na série não sei o que é que eles vão fazer com isso. Nos livros porque estamos é completamente à Nora na série, porque eles estão a alterar imensa coisa. Mas a da área ainda não alteraram. Sim. Mas mesmo assim... Portanto, ou eles alteram e vão pegar naquela ideia do Deus das muitas caras. Porque isto foi uma coisa que a Leonor explorou nos episódios anteriores. Quem lê os livros está completamente alheio. Na maior parte dos casos, na maior parte dos casos, sim. Em King's Landing ainda estás mais ou menos. Sim. Era isso que eu ia dizer. Eu, como ainda por cima parei a meio do livro, o último, eu só sei exatamente o que vai acontecer à Cersei em King's Landing. De resto, exatamente. Tudo a zero. É zero mesmo. Mas eles aqui na série não sei muito bem como é que vão dar a volta, se vão seguir a... Se é que vai acontecer. O segmento, se as coisas vão acontecer como estão a acontecer nos livros, pois. Ou se vão mudar, porque eu não me lembro exatamente disto que está a acontecer, como é que isto foi nos livros. Não, também há algumas mudanças. Não existia, acho eu, a prisão do Loras, era só da Margaery. Pois, é isso. Uhum. Mas pronto, há coisas que estão em comum e a Arya para já está a seguir ainda a história dos livros. Sim. Pronto, ela não vai mudar de cara. Nos livros não muda. Sim. Agora, se na série vão mudar-lhe a cara porque, em termos visuais, tem muito mais impacto disso do que ver uma alteração psicológica numa pessoa que quer deixar de ser quem é ou diz que quer deixar de ser quem é. Não fazem tipo face-off, contratam uma atriz com o dobro da altura dela, outra cara. E depois é o John Travolta e o Nicolas Cage são iguaizinhos. A questão é que a Arya, supostamente, nos livros tem o quê? 11 anos? Nos livros... A história acho que começa quando ela tem 9. Não, nos livros é muito mais devagar do que na série. Na série, pronto, são obrigados a... Sim, mas não é isso. No mesmo ponto da história, a Arya é muito mais nova do que aquilo que nós estamos a ver. Portanto, é uma miúda que de repente ficou órfã, não sabe que tem a irmã viva, não sabe que o John ainda está na muralha, ainda está bem, não é? Não sabe ela o quão bem ele está e, quer dizer, o forçá-la a sair do santuário e a andar pelos canais... É mais uma mudança ou um crescimento psicológico. Drástica. Não, e drástico e psicológico, porque ela vai ter que se virar. Vai ter que fazer as coisas. Isso é verdade. Mas eu achei interessante... Mas aqui na série está mais preparada para isso, porque é mais velho. Teoricamente, claro. Sim, mas como é que tu vais mostrar esse crescimento psicológico? Ela já cresceu. Sim. Pois o problema é que eu acho que também a storyline dela está a andar assim muito rápido também, porque... Não sei, num episódio tu vês que ela não está nada preparada para o Deus das muitas caras e depois de repente já consegue mentir. Não sei. A mentira foi fenomenal. A cena das chapadas. Não foi das chapadas. Esquece. Foi a da miúda que estava com dores. Sim. A área, no primeiro plano, a área tem os olhos esbugalhados, está cheia de medo, não sabe o que é que há de fazer. Uhum. E depois de repente percebe o que é que vai ter que fazer. E depois vês outra vez a cara dela, está serena, não mostra nada. Por isso é que também o outro tipo lhe deixou a porta aberta e disse-lhe sem dizer, vem atrás de mim. Não sei. Bem, da área, estamos despachados? Mais alguma coisa que queiram dizer? Não. Ricardo? Acho que não. Não? Então vamos dar uma voltinha... ao sul. A Dorne, sim. A Dorne, Jaime e o amigo. O amigo de quem gostamos muito, porque ele diz coisas como: oh, for fuck's sake. Eu gosto dele. Sim, ele é pá, tem ele é o Tyrion quando o Tyrion não está presente. É muito. Ele tem mesmo muito carisma. É o Tyrion quando a história do Tyrion não avança. Não, quando o Tyrion não está presente, porque o Tyrion já não está em King's Landing, não está nem sequer perto. Portanto, e eles os dois faziam um dos melhores pares do Thrones. Como é que ele se chama? É o Bron. O? Bron, não é? Bron. A ponte. Não é Bron. Ah, ok, está bem. Tem que ter o trema. Ok. Pessoa licenciada em dinamarquês. Jaime chegou aos jardins de Sevilha. De Dorne, perdão. Sevilha. Ei, podia ser Sevilha. Continuo a achar que Dorne está muito fraquinho. Aquilo é Sevilha, portanto. E esteve à luta com as irmãs. Com as Sand Snakes. Sim. Isso foi tudo muito mal. Foi tudo eu também achei que eu por acaso também ia dizer isso. Eu por acaso acho que Dorne, esta temporada, é da storyline que está que me está a ficar mais aborrecido, eu acho. Estamos a sofrer o efeito Avatar com Dorne, com Dorne, em que Não usa sei, não com vi o Dorne. Avatar. Estamos a sofrer o efeito Avatar em que tudo é bonito e só nos apercebemos da história depois. Exatamente, exatamente. Olha, sinceramente, não imaginei os jardins de água com tons de tijolo. Essa é logo a primeira. Ou com arquitetura influenciada pelos árabes. Isso imaginei. Ah, Faz sim? todo o sentido. É? Ah, para mim fez todo o sentido. Ok. Onde é que ele está? O príncipe Doran Sim. está mal. Está tudo mal. Ele supostamente tem 60 anos nos livros. Sim, Tem sim. gota. Não se não anda de cadeira de rodas porque tem Sim, ele não se gota. consegue levantar. Tem as pernas tapadas. Portanto, é um rei português numa série britânica. Mais ou menos. Sim. Pronto. Exatamente. Aquele guarda Lembras-te dele. dessa, Ricardo? Sim. Aquele Pronto. guarda dele. Eu espero que aquilo melhore. Porque é uma personagem super interessante nos livros. Tem sempre assim qualquer coisa interessante e certeira para dizer. E ali está-lhe a faltar. Quer dizer, a única coisa interessante, boa daquele diálogo foi: espero que saibas usar o teu machado. A forma como deste voz a isso é Tens de dizer com aquele desdém da personagem, estás a ver? sublime, sublime. E também eu fiquei tão desiludido A com cena da conspiração foi má, caiu do nada. Puseram de repente as sim. serpentes e a amante numa cave a conspirar. Pronto, olha, estão a conspirar. E uma cave extremamente perto de onde sucedeu o ataque, pelos Exato, vistos. exatamente. E ela Sim, ficou lá à espera o tempo todo. eu achei aquilo tudo muito perto, realmente. Estava tudo muito, Não, não, e ela ficou muito lá à bem espera. feito, muito bem feito. Mas ela ficou lá à espera. Porque é Sim, que não ficou. combinaram noutro sítio? Porque é que tinham que voltar para debaixo, para aquelas caves? Está tudo mal feito. O que é que me davas? Pá, para já mudava aquelas atrizes. Eu também. Eu Muito fiquei tão fraquinhas. desiludido com os castes da Shen As serpentes eram supostas serem fenomenais, grandes Snakes. Badass. Sim. personagens com imenso carisma, com uma Sim. Elas são vingança. basicamente as versões em mulher do Oberyn e não são nada disso Exatamente. que É que está no, na série. nos livros cada uma tem um traço do pai. Sim, exatamente. Pai, há muita sede de vingança, há muita agressividade e no fundo São paixão muito também. secas, são muito. Pá, São muito. não me Personal, convencem, são não me muito convencem. personal trainers, Não não sei, é? não me Sim. convencem. Eu olho para eles e penso: ok, queres te vingar? Bom para Sim, ti. exato. Palminhas. Palminhas, agora continua lá que eu estou à Muito. espera. Olha, muito bem! É mais ou menos isso, está muito mal. Sim, mas eu até vi hoje alguns memes a gozar com essa cena. Que era. Opa, por favor, não vais falar de memes. Não, Malta não, não, que mas espalha teve factos a imensa falar de piada memes porque é é basicamente fantástico. a reação das pessoas todas àquela parte da história, da narrativa, que é uma das filhas do Oberyn diz: eu sou a filha do Oberyn e é por isso que estou aqui. E depois. Olha, bom para ti. Pois, e foi Bom, não, não, basicamente não. isso. Bom para ti. E depois aparece lá outra pessoa para dizer: no one gives a shit. Exatamente! E é tanto isso. É que elas têm muita paixão naquilo que estão a fazer e. Tem? Nos Nos livros livros, têm. nos livros, nos livros. Pá, ali estão literalmente a fazer um trabalho. Sim. Na série foram Porque é assim, contratadas. a cena introdutória delas não foi nada má. Não, É pá, foi muito má. não, é pá, Foi má. do tipo a ser morto com a lança. Houve lá, mas aquele diálogo. É que tudo o que Pronto. tem a Sim, ver foi com muito seco. A Dorne. interpretação foi muito Sim. seca. Sim. Tudo o que tem a ver com Dorne está a cair assim um Ainda está bocado. para ser explicado o que é uma interpretação molhada, mas pronto. É que está a cair assim tudo do ar. De Sim. repente, estamos já no sítio. Não há, sei lá, podia haver assim um plano de aproximação, qualquer coisa. Para contextualizar onde é que estás, em que sítio estás, quem são aquelas pessoas. Eu por acaso também estou a notar imenso isso. Eu acho que eles tiveram muito pouco tempo a gravar, Em supostamente em Sevilha. Espanha, não é? É, Sim. Sevilha. Não sei, não há planos gerais, não há planos de nada. Tipo, ou estás dentro dos jardins, ou estás fora, pronto. Estás Ao numa pé do mar. cave, estás nas Ok. dunas. Sim. Eu por acaso Dorne também estou a ficar muito desiludido. E era uma das coisas que eu mais queria ver nesta temporada. Pois, eu também estava assim a pensar como é que eles vão, sobretudo como é que vão Sim. fazer os jardins de água. Quer dizer, eu Sim. imaginei assim pequenos charcos, não eram Sim. circulares, mas quer dizer, imagina assim várias formas mais ou menos circulares, charcos não fundos, quem crianças. Lê, mas isso é uma das vantagens dos livros, e o George R. R. Martin está farto de dizer isto, e vários outros autores estão fartos de dizer isto. Nos livros não há limitações de orçamento. Pois. Só que lá está, depois a imaginação de cada leitor, a interpretação de cada leitor é diferente. Epá, mas as descrições são muito ricas. Eles podiam ter dado outro aspecto a Dorne. Que acho que também é isso que eu estou a sentir falta, e depois, quer dizer, depois não estou a gostar. Mesmo okay. O próprio príncipe. É assim, na minha opinião, não é uma personagem muito fácil de gostar, porque não se percebe logo qual é o objetivo dele. Sim. Uhum. E é muito mais fácil nos livros simpatizar com o guarda, e acho que é com Sim. Uma das serpentes até, do que está a ser na série. Eu não sinto empatia nenhuma para aquelas personagens, não acredito naquilo que elas estão ali a fazer. Estão só a ser as más da fita. Exatamente. Sim, até a Ilaria, que era a mulher do Oberyn, não sei, acho que as pessoas se conseguiam criar mais empatia com ela na temporada passada do que nesta. Pois foi, eu não sei o que é que se passou. Deve ter muita roupa vestida. Provavelmente. Por acaso esta temporada tem sido... Oh, Manel. Tem sido parca em nudez. A vida não é só corpos nus, Manel. A vida não é só corpos femininos nus. Não. Não é? Pronto. Vocês têm estado mais satisfeitas. Mulheres. Não sei. Next. Bem, next. Vamos a um dos últimos temas. Bem, mas não falámos do Jamie. Falámos dos jardins de água e tudo. Não, então parou. Então vamos falar do Jamie, sim. Então vamos falar do Jamie. Porque estás a ver, nós falamos em nudez, Ricardo. Nós falamos em nudez masculina. Não sei o que, não sei quanto. E ela depois... Ah, o Jamie. Vamos falar do Jamie. Vamos falar do Jamie. Acho que o Jamie está muito mais interessante no Mamã. Do que aqui. Mamã? Sim, um filme de terror. Filme de terror. Sim, sim, sim, sim. Ou não viste? Não vi, mas sei qual é. Pronto. Sim. Não, mas não sei. Também não falámos no Jamie. Ele não fez grande coisa. Lutou. Lutou com a mão Lutou esquerda. Lutou e conseguiu Lutou não morrer. Lutou com a mão esquerda. Lutou e conseguiu não morrer. Que é uma grande vitória. Sim. Lutou e eu acho que está-se a notar um pouco... Lá está, aquela história, a história do Jamie com o Bronn. Mas eu acho que está-se a notar um pouco o contrário. As pessoas querem muito mais saber o que é que o Bronn diz, o que é que o Bronn faz, do que propriamente o Jamie. Sim, porque ele, quer dizer, ele neste momento não consegue fazer grande coisa. As pessoas estão sempre mais pelo comic relief do que pelo personagem sério. Isso acontece em muitas séries. Pá, mas eu quero ver... e atenção, porque, quer dizer, nos livros nem sequer é com o Bronn que ele está. Que é muito mais interessante. É com quem? Com o mudo, o carrasco mudo. Ah! O Sir William Payne. O William Payne. Sim. É muito mais giro vê-lo a lutar com o William Payne. O Payne não fala e ele não tem mão. Mude uma neta. Exatamente. Brevemente num cinema perto de si. Portanto... Ou então, brevemente nas noites de comédia da RTP. O mudo e uma neta. Com o Fernando Mendes e... Não, e o Mão d'Ouro. O Maneta não, o Mão d'Ouro. É um nome muito mais... Epá, não, o Maneta para sitcom rasca... Ah, queres uma sitcom. Para sitcom rasca com o Nicolau Breiner e Fernando Mendes, ficava melhor o Mudo e o Maneta. Alguém tem que ser magro. O Nicolau Breiner? Não. Ok. Ah, pá, nunca viste o Nick Dobra? Não tiveste infância. Tu também não, Ricardo. Bem... Vamos a um dos últimos temas que temos, que é o julgamento do Loras, que foi preso. Sim, foi preso. Antes ainda do julgamento, queria só uma parte, que é aquela cena entre a Olenna Tyrell e a Cersei. Sim. Uhul! Acho que está magnífica. Adorei essa cena. Mas falta. Falta ali os espinhos, da Rainha dos Espinhos. Ah, mas eu não sei. Falta eu alguma, mais alguma malvadeza. Da parte da Olenna. Sim, sim, sim, sim, sim. Olenna. Sim, Olenna. Sim, sim. Olenna. Sim. Olenna. Da Rainha velha, dos espinhos. Da velha. Rainha dos espinhos. É a alcunha dela. Ela manda assim certeiros, sabes? Uhum. E está-lhe a faltar. Portanto, a minha questão é, ela está a fazer tipo Sansa, está a acumular e depois vai vingar-se em grande? Ou a personagem está mesmo fraquinha? Mas não sei, porque nos livros ela não aparece tanto como aparece aqui na série. Eles eram muito mais destaque à personagem dela na série. E por acaso eu gostei muito do trabalho que fizeram com a personagem dela. E gostei muito que ela retornasse agora nesta temporada. Sim, tem. Ela esta temporada faz... Diana Rigg faz parte do elenco principal, se não estou em erro. Uhul. Portanto, também tem mais importância. Mas Loras foi julgado por ser homossexual. Algo tão medieval que ainda acontece hoje em dia. Crimes contra a fé, prevaricação. Sim, sim, sim. Algo tão medieval que ainda acontece nos dias de hoje. Qual a vossa opinião? Ah, e a Marguerite também foi Marjorie. Presa. A Marjorie foi presa por ser... Por mentir aos deuses, digamos. Não, e por não... Não é que participe, mas... Não se meter no meio. Não, facilita, estás a ver? Ah, por facilitar. Não, podia-se meter no meio, assim, não era condenável. Segundo, os padrões, segundo os padrões de Game of Thrones, não era condenável. Faz-me uma confusão enorme vê-la na cama com o Tommen. Ah, sim, sim, sim. Isso é muita confusão. A mim faz-me uma confusão enorme vê-la na cama com outro tipo que não eu. Pronto, ok. mas nos livros aí... o Tommen brinca com gatinhos. Sim. Ele tem quantos anos? Na série tem 16. Dá sim, volta mas de 15, nos, 16. Nos livros tem 11, 12. Sim, sim, sim. E brinca sim, com gatinhos. Então ali brinca com uma gatinha. Uma gata? Ui, ganda gata. Quem me dera brincar com aquela gata. Sim. Já o Henrique VIII dizia o mesmo. Já o Henrique... Epá, boa, boa. Para quem não viu, obviamente, não viram. Para quem não apanhou. Fizemos um i5. Não, e a referência? Sim, a referência. Tudors? Ela apareceu em Tudors. Sim. Sim. Ela era a Ana Bolena. Eu pensei que era por isso que me estavas a dar um i5. Não, eu dei-te um i5 porque o Henrique VIII... i5, Ricardo. Tipo... i5. i5 virtual. Não, não é. Não, é o som. Só para não, dizer. Não. Okay. Aliás, eu conheci o trabalho do Natalie Dormer primeiro em Tudors. Exatamente. Eu só me cruzei com ela a partir do Capitão América. Do primeiro Capitão América. Ela fazia um papel fenomenal. Ela quase que fazia a Marjorie dos Tudors. Tens que ir ver os Tudors. Existe alguma semelhança? Diriam que existe alguma semelhança entre a Anna e a Marjorie? Algumas. A atriz, não, não sei. É? Não sei, porque eu ainda não atriz, percebi qual é... No papel, mesmo no papel. Não percebi ainda qual é o objetivo da Marjorie. Sim, é isso. Até porque a história de Game of Thrones é inspirada não só na monarquia britânica, mas no período da Guerra das Rosas. Sim. Etc, etc. Mas sim, por exemplo, um paralelo que podes estabelecer é que as duas foram presas. A Marjorie foi presa agora neste episódio e a Ana Bolena também foi. Sim, mas a Ana Bolena ficou sem cabeça. Sim, vamos ver o que acontece então com a Marjorie. Nos livros ela ainda está... Spoiler! Nos livros ela ainda está... Spoiler alert à história! Se é para eu te responder, Manel, é mesmo spoiler! O quê? Não, não, não. É para me responderes à questão que te fiz. Se a Marjorie continua viva nos livros... Spoiler! Ah, foi! Tipo grande. Ah, ok. Tá posso bem. Responder? Portanto... Já fiz aqui tantos, posso continuar a responder. Há aqui paralelismos, está bem. Há aqui mais paralelismos. Ok. Bem, o que é que acham que isto pode dar nos próximos episódios? Não posso responder. eu posso responder. Eu por acaso não sei o que é que vai dar. Ah, não. Aliás, sei mais ou menos, só que... Ah, pois! Por exemplo, a storyline do Loras não existe nos livros, então também é um pouco estranho, não sei, de ser ele preso e não sei o que é que lhe vai acontecer. Oh, o Tywin prometeu à Cersei, portanto ele tinha que aparecer mais um bocadinho. Sim, sim, isso também não existe também nos livros. Exatamente. Ricardo, diz. Não faz muito sentido, lá está, porque nos livros ele é da... Da patrulha da cidade, como é que se chama? O King's... The Night's Watch. Não. Não. Esquece. A Guarda Dourada, a Guarda Real. Sim, exatamente. Pronto, e como ele é da Guarda Dourada, ele também teve que estar desprovido, digamos, do título da Highgarden. Então, nos livros, acho que o irmão dele, que é o herdeiro da Highgarden, certo? O Perneta, ele tem um problema na perna, está primeiro prometido à Sansa, depois não, a Sansa não consegue fugir com ele. Sim, exatamente. E depois fica para a Cersei. Portanto, a Cersei está bem. Está super excitada com o que o futuro lhe reserva. É mais com o Kettleback, com o Osmund. Mas até podemos fechar com a Cersei esta conversa, porque ela teve uma conversa com o Littlefinger. Em que lhe pediu para ele voltar lá acima e lhe trazer a cabeça de quem? A cabeça da Sansa. E o que é que ele ganha em troca? A cabeça da Sansa, o nosso novo nome na próxima temporada. Não, não, não, não. Esperemos que não. Sim, ganha e o norte. Que é que ele ganha em troca? Ganha o norte. E o que é que ele já tem neste momento? É, eu não sei se vocês têm presentes o mapa do Westeros. Sim, ele já tem o Vale, ou seja, ele quase que fica com 50% do Westeros. Assim. É, ele tem o Vale, tem os dedos, não sei se isto é claro na série ou não, mas ele tem aquela zona dos dedos. Sim, sim. E eu não me lembro se ele ainda tem Harrenhal ou não. Não é muito grande, mas... Eu acho que sim, eu acho que ele ainda é Lorde de Harrenhal. Cada vez mais se monta a conquista que o Littlefinger quer. O que um grande não... plano do Littlefinger. O que ele não tem é Corre-Rio. O Frank Underwood desta série. É, ele não tem Corre-Rio, que é a zona dos Tully. Uh-huh. E não tem Lannisporto. Sim, exatamente. E não tem depois Highgarden e Dorne, mas ele... Está praticamente a trancar o norte. E faltam-lhe as gêmeas. Pronto, mas essas mais tarde ou mais cedo vão cair, acho eu. Mas ele está... E, hipoteticamente, a zona da muralha? A zona da muralha não é controlada. Tens uma extensão de quilómetros que pertence à muralha, que é a dádiva, que lhes foi dada pelo... Acho que até foi por uma Targaryen. Uhum. Sim, sim. Que deu à muralha para cultivarem, povoarem, que é aquela zona onde estão também os bordéis. A Vila Toupeira e não sei o quê. Sim, sim. Pronto, isso não pertence a ninguém. E depois tens o Norte, que o Baelish está-se a fazer ao Norte, não é? E vamos ver o que é que ele vai conseguir. E por acaso eles resolveram uma das linhas soltas que pensava que estava solta, que era o facto de... Então temos o Littlefinger a ajudar a Sansa, e a Sansa é procurada em Highgarden por causa da morte de Joffrey. E eu não sabia mesmo como é que eles iriam resolver esse problema. Mas pronto, ainda bem que o resolveram. Pá, nos livros... Spoiler. Sim. Resolvem. Não. Não, não, não. Resolveram neste episódio. Que foi ter dito que ela vai casar com o Ramsay, sim. Na série resolveram. Então se nos livros tiveram que mandar uma substituta da Arya para casar com o Bolton, estás a ver que não está resolvido, não é? Pois. Porque lá está, não faria sentido nenhum eles não sequer, nem sequer pensarem em resolver esta ponta solta, porque era... Do nada tinham a Sansa no norte a casar com o Ramsay e estava tudo bem para a Cersei. Ah, pois. Não faria sentido nenhum. Pois, ela eventualmente ia saber. Portanto, o Peter Baelish fez questão de ir a King's Landing, para lhe dizer. Hashtag o Manel não leu os livros. E está na altura de terminar esta edição do podcast A Cabeça do Ned. Marta, muito obrigado por teres vindo e por teres participado com o teu conhecimento dos livros e do mundo da canção de Gelo e Fogo. Obrigada, Manel. Espero que isto não te baixe as audiências. Ah, vai baixar. Ricardo, espalha factos. Fala-me em 30 segundos deste projeto. Como se eu não soubesse, não é? Mas pronto, para quem não sabe. Bem, é um projeto online, digamos, é um jornal sobre entretenimento que podem todos visitar em www.espalhafatos.com. Vão ter, estão a ter hoje, à hora que isto está na internet, sim. Estão a ter uma festa de acompanhamento do Festival da Canção. Sim. Sim, exatamente. Sim, vai haver também na quinta-feira, que é a segunda semifinal, e depois no sábado também, acho eu. Exatamente. No ano passado até fizeram uma coisa em grande, com pessoas e... Sim, sim, sim. E churrasco e... Pessoas que gostam da Eurovisão, são tão poucas. Ui. Vocês na Europa de Leste conseguiam gente para isso. Sim, e pronto, e maioritariamente são estudantes. Sim, sim, e é quase tudo também estudantes de Erasmus, que para eles é que é mais engraçado ir ver não, estas... Não, não, não, estou a dizer no Espalha Factos. Ah, sim. Pensava que era na festa da Eurovisão. Não, não, não, não, no Espalha Factos. Sim, no Espalha Factos é tudo maioritariamente estudantes, que ainda está a acabar a licenciatura. E é, digamos, uma prancha de saída para muitos. Já lá passaram alguns nomes que hoje em dia já estão a dar cartas no jornalismo. Sim. No jornalismo português. Sim, sim. E jornais como Observador e... Sim, o Jornal Negócios, na RTP. Sim, sim, exatamente. Na Cabeça do Ned. Pronto, Ricardo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. E pronto, já sabem, foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Não, é este. Ah, sim. Foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Não se esqueçam de subscrever no iTunes se quiserem ouvir o podcast na íntegra, porque podem ter notado cortes durante o episódio. Voltamos para a semana, para a discussão do episódio 7, às 11h03 na Rádio Zero, com repetições à sexta, já não me lembro do horário. E pronto, foi mais um episódio da Cabeça de Ned. Até para a semana.